O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes. Stop à Destruição do Mundo no ar. Estamos aqui com a nossa equipe de assessores, assistentes da Escola Internacional de Trilogia Analítica, ciência desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp. Agora, se vocês querem saber mesmo como que a ciência trilógica pode ajudar a sua vida, vocês devem ler os livros de Kepp. Ler os livros, essa ciência incrível, só pode ser mesmo entendida depois de estudo, aprofundamento, leitura. E não adianta pegar um livro e devorar o livro, e ler rapidamente o livro. Esses livros são de uma profundidade tão grande e que envolvem não só conhecimentos científicos, filosóficos e até teológicos, mas ele envolve muito de um trabalho interior de intuição, de consciência, de percepção e de identificação com o que está escrito, de compreensão universal. Então, são livros que vocês, se vocês compram um livro de autoria de Norberto Kepp, psicanalista, ele em si é um livro terapêutico. Então, você pega um livro, você lê um capítulo, não mais possivelmente do que um capítulo por dia. Leia um capítulo, está no ônibus, no metrô, de manhã, ou antes de dormir, um capítulo. À medida que você penetra, se aprofunda naquela leitura, você já sente que aquilo está mexendo com você. Aquilo está trazendo já, seu cérebro já pensa diferente, suas ondas cerebrais funcionam diferente, a vibração interna é outra, e o que se passa é um imediato acalmar da vida interior. Imediatamente a pessoa entra numa dimensão de paz, de harmonia, de esperança, de expansão, entra na energia essencial. Os livros de Kepp são livros energéticos em si. Você, na sua leitura, você pode verificar que uma frase de Kepp abre um horizonte, é uma tese em si. Então, por exemplo, no livro antigo de Kepp, chamado Contemplação e Ação, que é um dos livros preferidos da psicanalista Selma, que está aqui, ele escreve assim: não pode haver consciência do bem se não houver aceitação dos erros que cometemos. Assim como não é possível ver os próprios pecados se fecharmos os olhos a toda a verdade, beleza e bondade que nos cercam. Uma visão depende da outra, sendo as duas o mesmo aspecto da nossa sanidade. De maneira que, para não adoecer, somos obrigados a ver o que existe de são e admitir o que realizamos de errado. Esse parágrafo é toda uma tese científica, psicoterapêutica, filosófica, teológica, e que, se você para um pouquinho do seu, da angústia, da ansiedade, do dia a dia, de um mundo invertido, de cabeça para cima, agressivo, projetivo, artificial, você, então aqui a gente entra na nossa essência verdadeira. Gente, leiam os livros de Kepp, editora proton.com.br. 3032-3616 é o nosso telefone. Mas entrem no nosso site, entrem para saber mais sobre os nossos livros, www.stop.org.br ou www.editoraproton.com.br. Como você estava falando, né? É muito importante a leitura desses livros, desse trabalho, mas não assim como muitos fazem. Eu já li seu livro de cabo a rabo e pronto. Eu falei, mas entendeu alguma coisa? Ah, é muito bom, é muito bom. Então, eu próprio, quando eu leio o que eu já escrevi, Eu tenho que ler várias vezes as mesmas linhas para recordar, né, os dados que eu coloquei lá, o significado, né, daqueles aforismos que eu pus lá no livro, enfim, para sentir o que está escrito. Então, a gente pode dizer o seguinte: uma pessoa que entende um livro, que já leu, assim, para entender, tem muito mais valor se ela entende um livro do que ela ter lido, vamos dizer, 1.000 livros e ter passado mais ou menos por cima. De maneira que os nossos livros científicos têm essa finalidade da pessoa, assim, sentir o que está lendo, senão não vai entender, porque a pessoa só entende aquilo que ela sente, aquilo que ela gosta. Então, ler por cima um trabalho qualquer, não só nossos livros como os outros, não tem, assim, um bom resultado. Então, eu gosto... Viu, Dr. Kepp, o pessoal fala assim: ah, tem algum livro especial para angústia? Não. Ah, tem um livro especial para isso? E não tem. Todos os seus livros servem para todos os males humanos. Então, isso é incrível. Eu vou dar um exemplo, né? Uma sentença. Veja bem. Se a pessoa não quer ver seus males, seus problemas, então ela se torna escrava deles. Se ela não quer ver sua doença, ela se torna doente. Então, o que que Freud, né, fez de notável, de fantástico? Foi mostrar que a humanidade não tinha ideia de que no interior, quer dizer, fora, né, dessa vida social, a pessoa era outra, totalmente diferente. É por isso que uma pessoa que na sociedade pode ser brilhante, assim, admirada e falar bem, etc., na vida particular, né, na família, ser um verdadeiro capeta, né, judiar da família e atacar todo mundo, os amigos, né, os parentes. Então, o que o Freud fez foi mostrar que isso que ele chamou de inconsciente seria a atitude da pessoa escondida. Então, é essa parte escondida, essa parte que a pessoa tem de inveja, tem de arrogância, tem de raiva, tem de ateísmo, etc., essa parte que a pessoa tem que ver para lidar com isso. Então, aí esse trecho, né? Esse dístico. Quem não quer ver seus males, aí se torna vítima desses males, vítima deles. Uma outra... Então, a gente pode perguntar para os presentes aqui. Então, eu gostaria de ler um aforismo de um dos seus livros, Dr. Kepp, já Ótimo. Que o assunto de hoje é esse, que é do livro O Universo dos Espíritos. Aliás, é um aforismo assim que aparentemente é simples, mas não é. Ele é muito profundo e os ouvintes que quiserem se aprofundar podem encontrar as explicações, então, nesse livro, né, O Universo dos Espíritos. É o seguinte: o maior inimigo do homem é o homem mesmo. Quer dizer, parece uma coisa simples, mas geralmente as pessoas, todos nós, sempre vemos que o inimigo está fora. E isso acontece em todos os níveis, em todas as profissões. A pessoa está sempre achando que alguém está causando um problema para ela. Uma situação está causando uma dificuldade, uma doença, um vírus, enfim... E não é. Então, só a pessoa parando para ver como ela mesma está se prejudicando em vários níveis, é que ela vai conseguir realmente começar a resolver seus problemas. Agora, existe a possibilidade de uma pessoa prejudicar só a si mesma sem prejudicar o próximo, Léo? Não, também não, quer dizer... Então, isso é muito importante, que existe essa interação. Uma pessoa fala: ah, mas eu estou simplesmente me prejudicando, estou doente, estou agredindo a mim mesmo. Mas não existe nenhuma patologia individual que não tenha efeito social. Agora, tem um fato importante aí, Léo. Se a pessoa vê que o problema está fora, Então aí ela realmente se torna doente, porque a gente chama de paranoia, né? Depressão, mania, obsessão, etc. É o fato do indivíduo achar que o problema vem de fora. E a humanidade, infelizmente, está nisso. Daí as guerras, né? As revoluções, as brigas, as pancadarias, os assassinos, os homicídios. Então, tudo vem dessa ideia que o ser humano e a sociedade ajuda muito, de pensar que ele é vítima da sociedade, que ele é vítima até de Deus, imagina. Agora, tem um outro aforismo. A pessoa que se acha perfeita, então ela mergulha nas imperfeições. A Aninha quer falar ou a Selma, quem quer falar? Então, porque justamente já a ideia de se achar perfeito é delirante, né? É fora da realidade. Então, ficando nesse patamar de achar que está tudo bem, a pessoa perde o contato com o que ela é na realidade e sempre tem os problemas para lidar, as imperfeições, né? Nesse sentido que eu entendo, Dr. Kepp. Então, a descoberta principal de Freud, quer dizer, o grande gênio que ele teve, foi justamente nesse sentido, né? De tirar essa ideia que o americano cultiva tanto do pensamento positivo. A pessoa achar que está tudo bem. Então, falar, você, como está hoje? Ah, excelente, tudo bem, que alegria, não sei o quê. É por isso que o povo que atualmente mais faz guerras no mundo, né, ataca os outros, se chama o povo dos Estados Unidos da América. É um povo que acha que eles são perfeitos. E, no entanto, essa ideia que leva o povo a esse desastre. Como eu verifiquei quando morei lá, que em 84, né, que essa ideia de ter tudo, de estar tudo bem, é que levou o povo a essa imperfeição, essa agressividade, a invadir os outros países, etc. Agora, eu gostaria de perguntar ao doutor Geraldo. Doutor Geraldo, será que toda pessoa é doente? Indubitavelmente, doutor Kepe, e queria voltar a esta questão que doctora Claudia estaba hablando a comienzo de los libros de la trilogía. Yo quiero que confesar a las personas que nos escuchan que en el año 2004 yo conocí en Nueva York que uno de los libros de la trilogía, uno de los libros de Dr. Kepe, que se llama A origen das enfermedades psíquicas, orgánicas y sociales. Por ese libro yo estoy acá y recomiendo a todas las personas que nos escuchan leer ese libro para entender lo que estamos hablando acá, cómo nos mismos causamos todas las doenças emocionales y orgánicas, todas íntegras. Y ese libro puede ser un libro curativo que ayuda a la persona a entender el origen de sus males. Y una persona que acha que ella es perfecta, no tiene doença, está todo bien. ¿Qué es que el señor hace? Esa persona, doctor Kepe, es la persona que está en mayor riesgo de adoecer, porque toda doença nace de esa negación que nos hacemos de nuestros erros emocionales y hallarnos anjos, bonsiños, perfeitos. Y esa hallarnos así, esa arrogancia, esa soberba de sentirnos perfectos, va creando desequilibrios energéticos en nuestros órganos, va creando acidez en nuestros órganos, todos esos desequilibrios emocionales van oxidando nuestros órganos y en los órganos fraquiños aparecen las doenças orgánicas o emocionales. Doctor, además, otro médico que nós temos aqui e que tem umas conferências na segunda ou terça-feira, né, lá na sua, no seu trabalho. O que que o doutor Geraldo acha? Ademar. Então, doutor Kepp, eu costumo dar assim palestras, né, às terças-feiras. A próxima vai ser no dia 18 de outubro, né, que inclusive é dia do médico, sobre depressão, né, que fica no bairro do Piquiri, em Pirituba, né. E eu estava pensando também numa outra questão, que a questão dos seus livros e da análise, ela age mais a nível magnético, né? Porque foi descoberto agora no Hospital das Clínicas que quando uma pessoa tem uma dor crônica, quando eles fazem estímulos magnéticos, ocorre um equilíbrio, assim, a nível dos nervos, e a pessoa tem uma certa melhora. Então, quer dizer que, porque normalmente a medicina age mais a nível químico, né, com medicamentos, ou elétricos, com choques, né? Então, a análise, possivelmente, ela deve agir mais a nível magnético, para trazer essa tranquilidade e trazer um equilíbrio geral para a pessoa. E a mesma coisa com a leitura dos livros. A medicina, né, doutor Ademar, ela só funciona sendo medicina preventiva, né? A que evita a doença. Então, a medicina que funciona como medicina em si é só do pronto-socorro, né? Em grande parte, ortopedia, quando quebra um osso, quando há um problema assim na parte óssea, aí é necessário, né, que a pessoa vá ao pronto-socorro e faça o tratamento imediato. Mas, afora isso, né, o ser humano, ele só pode resolver a problemática, assim, vamos dizer, doentia que ele tem, se ele prevê, né, e trata antes, com cuidado, para não cair na crise, né, na doença. É verdade, doutor, que essa prevenção é psíquica, né, mais do lado emocional. Mesmo assim, no campo físico, né, a pessoa tem que evitar, né, para não cair doente. E o nosso jornalista, o senhor é um revolucionário, né? O senhor conheceu o doutor Zerbini, né? É por causa dele que o senhor foi trabalhar na Folha, né? Exatamente. Eu queria falar uma coisa, doutor Kepp, porque ele conhecia o senhor, e quando eu entreguei-lhe um livro do senhor, ele não dava entrevista para a Folha, ele tinha algo contra a Folha. Quando ele viu que eu era amigo do senhor, ele me atendeu e me deu uma hora de entrevista. Agora, eu queria falar uma coisa, doutor Kepp, a influência dos livros do senhor, como a doutora Cláudia falou. Quando eu trabalhei na Folha, eu trabalhei com o Perseu Abramo, que ele era editor de educação, ele é um sociólogo, um jornalista, é professor de várias faculdades, e ele é da geração do senhor, ele é de 29. E eu dava os jornais para ele, os livros do senhor, tudo, e ele era muito sisudo, nunca falou nem sim, nem não. Agora me caiu às mãos um artigo que ele escreveu, em 88, só foi publicado agora, que ele fala, padrão da inversão na mídia, padrões de manipulação na grande imprensa. Então ele fala que, usando já a descoberta da inversão do senhor, então ele fala assim que o jornalismo atual usa a destruição da realidade original e a criação artificial de outra realidade. Um artigo muito bonito saiu publicado agora há pouco tempo numa revista da Fundação Perseu Abramo. E é interessante, né? A gente não percebe assim qual a influência que vai tendo, porque ele dá aula nas faculdades, ele deve ter ensinado esse assunto, tudo. E agora a filha dele escreveu um livro sobre ele também, falando dessa questão. E agora vamos ver a doutora Julieta. Sí, yo quería hablar de ese aspecto que nos estábamos hablando hoy, que cuando nos somos conscientes de los errores que cometemos, también somos conscientes de la parte que nos estamos esqueciendo. Entonces, en la medicina, por ejemplo, en la medicina de familia, nos hacemos que a pessoa prevenga a enfermidade, mas quando ela é consciente do erro que comete, da vantagem que está perdendo na saúde, então ela consegue cultivar a saúde que está dentro dela. E agora, a dentista Marcinha Esguinelli. Marcinha, o que a gente fala sobre a medicina se aplica também à odontologia? Os dentes não têm nada a ver com as emoções? Tem tudo a ver com as emoções, Dr. Kepp, e se aplica, sim, na odontologia. A odontologia, ela tem que ver, assim, a origem das doenças nessa questão emocional, né? E sair dessa ideia, assim, que são bactérias que atacam o corpo, tudo que serve para medicina serve para odontologia. E sabe, Dr. Kepp, o Ortiz escreveu esse artigo implante ou dente natural aqui no jornal Stop, e muitas pessoas estão assim telefonando, pedindo informações, porque gostaram muito dessas informações, né? Desinvertendo a odontologia, para salvar o dente natural, né? Então, a senhora acha, na sua opinião, que é melhor conservar os dentes do que colocar os artificiais? Exatamente. Até os artificiais duram quanto tempo na boca? Ah, duram muito pouco tempo, porque... 2, 3 dias? Não tão pouco tempo, mas... O melhor é sempre preservar o natural, né? Agora, vamos ver a Luciara. É, que o senhor comentou, né, dos Estados Unidos, e falando dessa questão, o senhor escreveu na Escravidão e Liberdade, no último livro do senhor, que da pessoa egocêntrica, que ela acredita que tem tudo, mas não tem nada, porque não tem contato com a essência da existência, que reside no interior de tudo, que é a beleza, a verdade, o amor, e ela não está podendo usufruir, devido à sua ligação com as coisas externas que não lhe pertencem. Essa é sua grande ilusão. Então, eu acho isso tão bonito, porque as pessoas têm uma ilusão tão grande com o capitalismo que existe hoje, com as coisas sensoriais, com essa vida, e não entra em contato com o mais precioso que ela tem, que é a vida interior. E o senhor chega a falar que isso é devido à inveja, que é a mãe da mentalidade capitalista. Então, esse capitalismo que leva a pessoa também a sair de si, ensina, né, como que a pessoa deve se separar dela mesma, do interior dela. Agora, vamos ver, finalmente, a voz que vem lá do norte da Europa. A senhora quer falar alguma coisa, sim, professora Ana? Sim, em relação a essa questão da pessoa não querer conhecer o próprio interior, eu estava dando uma aula essa semana, na Millennium, sobre insônia. E pareceu que muitas pessoas sofrem desse problema. Eu, inclusive, uso esses soníferos, que têm também efeitos colaterais muito ruins. Então, nós discutimos na aula por que será que a pessoa não consegue dormir, né? Que o senhor fala que no sonho, no sono, a pessoa entra mais em contato com a própria essência, tanto o aspecto bom, do bem, da verdade, e também no pesadelo, né, entra em contato com os aspectos negativos também do próprio interior. Então, parece que a pessoa fica tão desesperada em se conhecer que nem consegue dormir, né? Sabe por que as pessoas do sistema vigente, os poderes querem distrair o ser humano com um monte de distrações e filmes e TV, isso, aquilo, internet? Porque se o ser humano ele se interioriza, ele se torna extremamente poderoso na energética. É como o Dr. Kepp descreve nos livros dele, o esoterismo verdadeiro, que a pessoa interiorizada é uma pessoa muito mais inteligente, capaz, forte, esperta, realizadora, tem uma força quase que imbatível. E nisso, Kepp volta muito ao esoterismo de Cristo, né? E até recupera, resgata aqueles pensadores da Grécia Antiga que valorizavam o interior do ser humano, mesmo como Sócrates, só que ele vai além, porque ele mostra por que o ser humano não quer se interiorizar, né? Então, aí, a gente tendo essa chave, por que o ser humano está enganado mesmo? Que ele não quer ver a patologia, então não vendo a patologia ele não se interioriza e perde a força. Perde totalmente a força que tem. Um homem interiorizado, um homem consciente, vale por mais de 1 milhão. E é isso que o poder não quer que o ser humano faça. Se vocês quiserem saber mais sobre a teoria de Kepp, a ciência de Kepp, leiam principalmente os nossos livros. Acessem o nosso site www.trilogia.ws ou www.stop.org.br, mas poderão telefonar aqui para a nossa sede principal na Avenida Rebouças 3819, ao lado do Shopping Center Eldorado. Nosso telefone é 30-32-36-16, 30-32-36-16. Até a semana que vem.